Como a neve que cai em verão, assim a honra ao tolo não é razão. Pássaros vagam, andorinhas a voar, maldições sem causa não virão nos atormentar. Senhor, ensina-me a discernir a sabedoria em teus caminhos a seguir, que eu não me perca na fala do tolo, mas em ti encontre paz e consolo. Como o coxo que anseia por andar, assim é o provérbio na boca vaga. Não respondo ao tolo, não quero pecar, mas se a resposta for sábia, posso falar. Senhor, ensina-me a discernir a sabedoria em teus caminhos a seguir, que eu não me perca na fala do tolo, mas em ti encontre paz e consolo. Como o fogo se apaga sem lenha, assim é a contenda que não se empenha. Dá-me, Senhor, um coração puro pra falar a verdade e ser sempre seguro. O preguiçoso teme ao leão, esconde a mão, vive em ilusão, mas eu escolho a senda da luz. Com a tua graça, Senhor, eu me conduz. Senhor, ensina-me a discernir a sabedoria em teus caminhos a seguir, que eu não me perca na fala do tolo, mas em ti encontre paz e consolo. Como o homem que cava a sua cova, que eu não busque o mal, mas a vida nova. Dá-me a sabedoria, ensina-me a amar na luz do teu caminho, eu quero andar.